A graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar prosseguimento às nossas meditações. Hoje em Atos, capítulo 11. E esse capítulo, de fato, é muito importante, porque nós, como igreja, hoje, estamos precisando voltar a ser uma igreja cristocêntrica, centrada no modelo de Jesus Cristo. E precisamos voltar a ter os nossos estudos teológicos alicerçados na cristologia, ou seja, estudos que tenham como foco, como eixo, como núcleo, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, para que sejamos a imagem e semelhança de Jesus, sejamos discípulos de fato de Jesus, seguidores de Jesus, no modelo de Jesus. E possamos reproduzir outros irmãos e irmãs que também sejam discípulos de Jesus. Por isso é um capítulo importantíssimo, na medida em que ele trabalha alguns conflitos que já começam a surgir na igreja primitiva entre os da tendência judaizante e os da tendência mais aberta para os gentios, e nós precisamos verificar esse modelo que nos é aqui apresentado, porque hoje precisamos também ter uma postura equilibrada nesse sentido. E também o modelo da igreja primitiva com relação a como lidou com o nome cristão, a zombaria, como seguidores de Cristo, e também a profecia no meio do império e o período de fome que a igreja passou e, na verdade, a localidade ali passou. Vamos então. Atos capítulo 11. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa deste homem incircunciso e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia baixado do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele, observei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres imundo, impuro, o que Deus purificou. Isso aconteceu por três vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os três homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Esses seis irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope, manda buscar a Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, só um instante, irmãos, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Glória a Deus, aleluia, irmãos, por esse texto até o versículo 18, que confirma o processo de abertura, de universalização, é o nome que nós damos. Universalização da fé. Ou seja, a fé saindo só e exclusivamente da etnia hebreia, hebraica, judaica e alcançando as nações da terra. A partir do versículo 19: então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, o levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o destaque para o evento acontecido, onde Pedro relata novamente que o Espírito Santo veio sobre todos que estavam na casa de Cornélio e não houve como refutar aquilo que Deus havia feito. Aleluia! Em segundo lugar, os crentes são chamados cristãos. Há uma certa controvérsia nesse aspecto, mas é bem provável que, além de só estar associado ao fato de serem seguidores de Cristo, isso também tivesse um certo tom pejorativo, uma certa zombaria, irmãos e irmãs. Só que eles não se importaram com isso e se reuniram, foram se ajuntando mais pessoas, foram se convertendo mais pessoas. Antioquia se torna um ponto-chave, uma igreja-chave, uma igreja missionária. Paulo e Barnabé, durante um ano pelo menos, alimentam esse rebanho espiritualmente, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Quero destacar isso. Uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Olha o fruto aí. Quem olhava para a cruz via Jesus, João e algumas mulheres. Mas o fruto de um líder, de um ministério que é realmente pautado na verdade de Deus, segundo a vontade de Deus, vai frutificando e ninguém tem como deter essa obra, porque é obra santa. Como tem um cântico que diz: ninguém detém, é obra santa. Então, Paulo e Barnabé foram estratégicos nesse momento lá em Antioquia, versículo 26. E assim que o achou a Paulo, levou-o consigo para Antioquia, Barnabé e Paulo. Então, durante um ano completo, Barnabé e Paulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, esse é o segundo ponto. A base missionária que a igreja de Antioquia se torna. Paulo e Barnabé assumindo a formação da liderança da igreja, assumindo a condução da igreja, e nessa igreja, Paulo e Barnabé são separados para três viagens missionárias que nós conhecemos, muito importantes para a expansão do Evangelho. Em terceiro lugar, do versículo 27 a 30, a confirmação de que houve um período de grande necessidade no reinado de Cláudio. No período do reinado de Cláudio em Roma, um profeta se levantou e anunciou que aconteceria, e de fato aconteceu no Império Romano. E os discípulos, segundo a possibilidade que tinham, iam repartindo as suas posses, de modo que ninguém ficasse com falta. E assim fizeram, e enviaram ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Um terceiro ponto muito interessante que nós precisamos resgatar na igreja primitiva, da igreja primitiva para hoje: não podemos deixar ninguém passando necessidade enquanto outros têm com sobra. Destaco esses três pontos do capítulo. Agora, faço para vocês a leitura das notas, invertendo um pouco a ordem para que você possa se alimentar ainda mais. Capítulo 11, as notas de rodapé da BKJA. É sempre importante, você que está começando, quando fala de um livro ou fala da Bíblia, citar de onde você está retirando, tá bem? A repetição em sua essência da narrativa da conversão de Cornélio demonstra a importância que o assunto da admissão dos não-judeus, chamados de gentios, irmãos e irmãs, eram os não-judeus. A plena comunhão da igreja teve para Lucas e seus contemporâneos. Às vezes, a expressão irmãos é usada em alusão aos que possuíam uma ascendência judaica em comum. Contudo, nos contextos cristãos, a mesma expressão tem o sentido não só para os judeus, mas para aqueles que estão unidos em Cristo. E, de fato, nós depois passamos a chamar a todos os irmãos que estão unidos em Cristo como irmãos e irmãs. Em questões mais complicadas ou polêmicas, os apóstolos preferiam não tomar decisões isoladas. Aliás, essa semana eu tive duas oportunidades de ouvir conselhos importantes dos irmãos da igreja. Na primeira vez, foi o irmão Lucas e o pastor Jessé. Ontem, numa visita, foi o irmão Tiago e a irmã Miriam. E é importante ouvir conselhos. A Bíblia diz que o sábio ouve o conselho, o tolo a despreza. E os apóstolos ouviam os irmãos, ouviam os outros apóstolos, e é importante que nós façamos isso. Ouvir, irmãos, aprender a ouvir, ser maleável naquilo que é possível, naquilo que é negociável. Nós só não podemos negociar aquilo que é inegociável, que é a Sagrada Escritura, a fidelidade à Sagrada Escritura. Então, os apóstolos preferiam não tomar decisões isoladas e nós, líderes, também devemos preferir isso, não centralizar, não tomar decisões isoladas. Também ouço muito a minha liderança nacional, porque nós estamos debaixo de autoridade. Isso é importante para você. Embora a vontade divina oferecesse orientação clara e segura, e os apóstolos muito bem a interpretavam e encorajavam a sua contínua busca diante de Deus, o conselho e a aprovação de toda a igreja como corpo de Cristo já era uma atitude de sabedoria praticada por muitos deles. Aleluia, glória a Deus, que assim seja conosco. Naquilo que é fundamental e essencial da palavra do Senhor, o Senhor vai nos dar plena orientação e nós vamos ministrar como liderança. Agora, em tudo que pudermos ouvir uma orientação e isso for bom para o andamento da comunidade, da igreja, então façamos isso, porque aí todo o corpo participa e na multidão de conselhos há sabedoria. Em segundo lugar, uma segunda nota, não demorou para que se formasse na igreja primitiva os grupos, irmãos. Depois de Jesus, os discípulos já tiveram que lidar com isso. A formação de grupos com opiniões diferentes, com características diferentes. Aí a necessidade de construir a unidade em meio à diversidade. Surge na igreja primitiva grupos que defendiam politicamente certos pontos de vista diferenciados em relação aos outros. Por exemplo, os crentes judaicos eram circuncidados e eles se opuseram à aceitação dos gentios, que não eram circuncisos na igreja. Aquele corte que era feito, aquele sinal que era feito desde Abraão no órgão genital masculino, se constituíram num partido da circuncisão ou partido judaizante. Eles pregaram a manutenção da obediência completa e irrestrita da lei no Antigo Testamento, o cumprimento do ritual da circuncisão, da guarda do sábado e dos alimentos puros, assim como a exclusividade dos judeus na comunhão da mesa. E aí já era impossível, irmãos. Já era impossível, porque era chegada a hora de universalizar a fé. Esse foi um embate que Pedro teve que lidar nessa situação, mas, sobretudo, o apóstolo Paulo teve que lidar com essa questão durante o seu ministério. A chegada do evangelho para os gregos e para outros povos trouxe, então, elementos diferenciados. E eles já não iam guardar, e eles não guardaram todos os elementos da cultura judaica, como nós não guardamos até hoje todos os elementos da cultura judaica, porque não somos judeus, a não ser aqueles irmãos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor pela vida deles, que são judeus. Esses sim. Esses podem guardar até hoje, porque são judeus. Aleluia! E nós podemos guardar algumas coisas que também não vão, de modo algum, constranger ninguém. Mas outros elementos vão ser diferenciados. Precisamos ter esse equilíbrio, essa temperança, esse bom senso, como falamos no curso de líderes ontem. Um terceiro aspecto é que a expressão tu e toda a tua casa, ainda lembrando da experiência de Cornélio, não se refere apenas à família, mas de igual modo até aos escravos, irmãos. Quando se falava isso, até os escravos eram inclusos, empregados e todas as pessoas que estivessem sob a autoridade e proteção de Cornélio. Então, isso é importante para que você entenda que a experiência que aconteceu na casa de Cornélio acabou atingindo a todos que estavam ali. E, no caso, se haviam crianças, as crianças também foram contempladas. Daí, muitos retiram uma fundamentação para tratar a questão do batismo infantil. E nós respeitamos aqueles que tratam essa questão, muito embora, preferencialmente, como a salvação é pessoal e intransferível, nós damos preferência a que essa decisão seja tomada pelo jovem, pelo menos, não ainda na infância, mas pelo jovem ou adulto, para que ele tenha consciência do seu arrependimento, da confissão de pecados, do pecado original, da decisão que está tomando, de que agora ele está em Cristo e nova criatura é, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu, particularmente, e milhares de cristãos, damos preferência a isso. Todavia, de modo algum, isso deve nos dividir. Se alguém opta por outra interpretação, os irmãos das igrejas históricas, podemos fazer isso tranquilamente. Eu mesmo fui batizado na infância e depois, quando cheguei à idade adulta, fiz a confirmação do meu pacto batismal e preferi fazer nas águas. E isso pode ser feito nas águas, não há problema algum. Fiz primeiro a minha pública profissão de fé na igreja local, de onde era oriundo, e depois, numa outra ocasião, preferi fazer nas águas. Irmãos, isso não é motivo algum para nos dividirmos. Motivo algum. É um posicionamento diferente. O texto está dizendo explicitamente, você me pergunta, eu tenho que responder, que haviam crianças e as crianças foram batizadas? Não, o texto não está dizendo. Isso foi um desenvolvimento, da tradição da igreja a posteriori, posteriormente, tá bem? Então, o texto não está dizendo. Por isso, quem é fiel, estrito senso, ao texto e procura seguir o texto, literalmente, sem nenhuma margem de contemplação, de consideração a possibilidades, não aceita. E louvado seja Deus por esses irmãos, nós vamos estar no céu, porque nós não cremos nisso. Agora, louvado seja Deus. Também os outros, porque creem nisso. E desde que façam o que devem fazer, orientar as crianças para que façam sua pública profissão de fé e depois confirmem o pacto batismal que foi feito pelos seus pais, e até preferencialmente o façam nas águas, porque batizar significa imergir. E aí você pode dizer, ah, mas é imersão no reino, não precisa ser imersão nas águas. Eu posso me imergir no sentido do conteúdo. Sim, pode ser feito, mas aí são várias mudanças que você está fazendo. Então, a minha recomendação é que essa confirmação do pacto batismal seja, ou junto com a profissão de fé, e depois a confirmação nas águas, ou, se você preferir que seja de forma diferente, o importante é que nós nasçamos de novo. O importante é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós temos que aprender a ficar com o essencial. O essencial, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade, e em tudo o amor. Essa frase que muitos atribuem a John Wesley, na verdade, é de Santo Agostinho, tá bem? Então, vamos dar crédito aqui ao autor. É de Agostinho esse princípio teológico. Às vezes, nem os seguidores contemporâneos, modernos da igreja, sabem disso e atribuem a Wesley. Wesley repetiu essa ideia, porque ele era muito bem fundamentado, ele repete essa ideia e eu repito também agora. No essencial, unidade. O que que é essencial? Que as pessoas nasçam de novo. O que que não é essencial? Que nós nos dividamos, ou seja, que nós nos separemos por causa de controvérsias, de opiniões diferentes aqui e acolá, mas que em tudo haja o amor entre nós. E o importante, irmãos, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, é que nós começamos então a assumir uma nova vida. Continuando nas notas, Pedro e seis judeus crentes formaram as sete testemunhas que, especialmente para os judaizantes, era o número necessário para garantir a veracidade de um relatório daquela natureza e importância, como nós vimos em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Os judeus interpretam o advento do Espírito Santo como uma bênção exclusiva para o povo de Israel, principalmente naquele momento, os judaizantes, tá bem? Creio que hoje já há mais abertura nessa interpretação. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, teve seu próprio preconceito quebrado e sua visão do reino ampliada. Por isso, com propriedade, colocou-se diante dos irmãos, especialmente os do partido judaizante, da circuncisão, que ele não se via com autoridade para se opor a uma ordem expressa de Deus. Qualquer impedimento à livre participação dos cristãos gentios na vida da igreja, doravante, seria considerada como uma resistência à vontade soberana do Altíssimo, a que Pedro foi muito firme. Aleluia. Os judaizantes ficaram sem argumento e se renderam intelectualmente à defesa de Pedro. Entretanto, emocionalmente, ainda não estavam plenamente convencidos, o que acarretaria sérios problemas futuros, como nós vamos ver em Atos e nas igrejas para onde Paulo escreve, principalmente. Um outro destaque está na igreja de Antioquia, como eu mencionei de passagem a vocês. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano na época, depois de Roma e de Alexandria. Situava-se cerca de 25 quilômetros distante do litoral, no canto nordeste do Mediterrâneo, para você se localizar geograficamente. Tá bem? No canto nordeste do Mar Mediterrâneo. Aqui surgiu a primeira igreja constituída, em sua maioria, por gentios, por não-judeus que se converteram. De Antioquia, aliás, partiram as três grandes viagens missionárias de Paulo. Foi a igreja base para enviar os missionários. Nós estamos agora abrindo um segundo trabalho, eu comemorei com vocês ontem, mas para quem não ouviu, numa cidade aqui ao lado, e estamos separando dois irmãos que serão efetivamente ordenados e consagrados agora no mês de julho, por ocasião de um culto especial com a nossa liderança nacional. Então, nós temos que ter uma igreja base, uma igreja forte, uma igreja matriz, que essa igreja seja formadora de líderes e possa enviar líderes para todas as partes, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Barnabé, tão mencionado aqui, era de Chipre, Lúcio era de Cirene e os filhos de Simão, bem conhecidos na igreja primitiva. É interessante, irmãos e irmãs, notar que os fundadores das igrejas de Roma e Antioquia eram leigos, não eram pastores formados em teologia. Eram leigos e a igreja ia se expandindo. E nós podemos ter muitas, milhares de igrejas que nascem com a presença dos leigos. Aliás, já tivemos ao longo desses 2.000 anos. Jesus Cristo mesmo não passou pela escola teológica, embora ele seja a própria essência da teologia. Ele é a essência, ele é tudo que diz respeito à teologia. Então, no caso dele, não vale muito aplicar esse conceito. Mas o que importa é que ao longo de 2000 anos, centenas de igrejas nasceram por iniciativa de irmãos e irmãs que não tinham teologia e que foram fundamentais no avanço da igreja. Bom, a igreja de Antioquia foi, Roma e Antioquia foram igrejas fundadas por irmãos, irmãs, e passa a ser apresentado. Jesus Cristo passa a ser apresentado aos gentios como Senhor em grego, Kyrios, pois o Messias e seu ministério estão mais relacionados a Israel e a seu povo. Começa dali, nasce dali e depois se expande para todos os povos, para todas as nações. E todas as nações são acolhidas, são adotadas, dentro desse chamado de Israel. A igreja adotava o princípio de enviar líderes cheios do Espírito, Estevão, Barnabé, Paulo, para ensinar, encorajar os novos grupos de crentes nas igrejas, que iam espontaneamente se formando em vários lugares. Isso estamos carentes. Precisamos de mais formação para liderança. E não é formaçãozinha. Não é formaçãozinha. Não é formação, de um mês, de um mês e meio. Não é só uma questão de tempo, irmãos. Mas é formação ininterrupta, formação continuada, como se utiliza nas escolas e nas universidades. Precisamos desse zelo. A igreja precisa de líderes para que possa cumprir a grande comissão antes da volta de Jesus. A origem do título cristãos, como eu mencionei para vocês, para os crentes, os cristãos e seguidores de Jesus Cristo, é um pouco nebulosa. Entretanto, quer tenha sido formulado pelos inimigos do Evangelho como uma expressão de zombaria, de crítica, ou fruto de uma criação popular, o fato é que o termo, nos manuscritos gregos mais antigos e fiéis, significa aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Os três últimos itens. Os profetas do Antigo e Novo Testamento eram carismáticos e comunicavam a palavra pelo poder do Espírito Santo. Nas listas dos líderes da igreja, geralmente ocupam o segundo lugar, logo após aqueles que foram agraciados com o dom apostólico, com quem formavam a base da liderança para servir à igreja. A expressão todo mundo, como aparece em algumas versões, se refere a todo mundo dominado pelo Império Romano na época. Tá bem? Alguns lugares do Extremo Oriente não estavam contemplados nessa expressão. E outros lugares também, onde eles não tinham domínio. O imperador Cláudio governou Roma durante os anos 41 e 48, depois de Jesus, considerando que ele morre no ano 33. A história registra um terrível período de fome que se abateu sobre todo o império, principalmente no ano 46. Ágabo predisse também a prisão de Paulo. Então era um homem usado por Deus. Em Atos, os profetas não apenas pré-anunciam eventos importantes, como também se ocupam do ensino e do encorajamento do povo mediante a palavra. Eu reforcei o ensino porque é o que mais carecemos hoje. Só que, por favor, irmãos, não adianta mais essa escola dominical com a revistinha, onde todo mundo estuda a vida inteira e nunca se forma em nada, e nunca está capacitado, nunca está preparado para viver o Evangelho plenamente. Pode-se usar a revistinha, pode-se usar o sistema da escola, mas nós temos que adotar um modelo que capacite efetivamente os irmãos e as irmãs para o desempenho do ministério de Jesus Cristo. Senão fica só um aprendizado mental, mas que não se transforma em prática, em experiência prática na vida deles e delas. Em penúltimo lugar, na igreja primitiva, era comum os membros mais ricos cooperarem com ofertas mais generosas, ainda que voluntárias. A decisão espontânea e unânime de ajudar os crentes necessitados da Judéia demonstra o verdadeiro sentido do amor e da unidade da igreja. Irmãos, irmãs, eu agora estou orando. Até agora eu estava em silêncio diante do Senhor, grato, mas agora nós estamos em duas cidades e estamos precisando de um automóvel. Estamos precisando de um automóvel para poder fazer o trabalho de maneira exemplar, irrepreensível, poder atender as ovelhas das duas cidades. Então, se o irmão se sentir tocado, a irmã se sentir tocada, se você tem dois ou três, então doe para essa obra. Fale conosco. Você tem o WhatsApp aí. Fale conosco. E também não podemos mais passar pelo que já passamos nesse primeiro ano, de apagarem nossa luz por não termos condição, porque estamos gastando tudo que recebemos da casa, basicamente, casa que tínhamos em Atibaia, com alimentação e muita medicação que o Estado não fornece. Tá bem? Só para você entender, e alguns que perguntam, né? E às vezes o diabo dá uma incentivada nisso, né? Ué, mas e aí? Né? Irmãos, nós estamos agora buscando uma vida irrepreensível, irrepreensível em todos os aspectos, como foi no início da caminhada com os nossos primeiros discipuladores. Aliás, alguns deles estão colaborando conosco, e é isso que tem nos sustentado, e estamos vitoriosos. Mais do que vencedores. E a nossa igreja base, também está ajudando, parcialmente, embora eu considere que alguns irmãos ainda podem dar um passo além. E digo sem medo, porque nunca tive medo. Podem dar um passo além, para que as pessoas que estão no campo, expandindo a obra, possam então, viver dignamente e desenvolver o seu trabalho. É claro que há outras missões, é claro que há outras necessidades, e eu incentivo você. Priorize os outros primeiro e nos deixe por último. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, se o Espírito Santo tocar no seu coração, diga: eu quero fazer parte da expansão, desta obra, com treinamento de líderes e com espalhar de líderes por Minas Gerais, pelo Brasil, pelas nações, que é o que estamos fazendo hoje. Na igreja primitiva, era comum isso acontecer e isso deve voltar a ser comum entre nós. Aqui aparece a primeira referência aos presbíteros da igreja. Em último lugar, literalmente, irmãos, essa palavra presbítero, no original grego, pode apontar para ancião. Tá bem? Aponta para ancião, mas acaba tomando também o sentido de líder, líderes, os líderes responsáveis pela igreja. Esse era um termo geral para os líderes das igrejas locais que formavam uma espécie de colegiado, vamos dizer assim, para a liderança dos irmãos e das irmãs, e que podia incluir irmãos de vários dons, profetas, mestres, pastores, evangelistas e assim por diante. Em Gálatas 2, 1 e 2, somos informados de que essa visita de Saulo e Barnabé contou com a presença de Tito e foi realizado em obediência a uma revelação. Eu fecho essa palavra destacando mais uma vez os três pontos principais. Primeiro, Pedro conta tudo o que aconteceu na casa de Cornélio e de como o Espírito veio sobre os gentios. Ninguém segura a ação do Espírito Santo. É assim a obra de Deus. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles nascidos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito se movimenta e ele opera o seu mover, o mover de Deus, onde ele deseja. Então, a primeira parte, a primeira perícope, aponta para esse testemunho, e os judaizantes ouviram, uma parte deles se convenceu intelectual e emocionalmente, a outra parte se convenceu só intelectualmente, e depois nós vamos ver que emocionalmente ainda não tinham entendido totalmente. Mas o fato é que o Evangelho rompe as barreiras da nação de Israel e vai para as nações agora. Em segundo lugar, os cristãos se reúnem na igreja de Antioquia. Aqui nós não podemos destacar outra coisa. Cresce o número de cristãos, cresce. Isso, o Evangelho vai se espalhando, espalhando, espalhando, aleluia, e Antioquia vira uma grande base missionária que nós precisamos ter também para o avanço da nossa obra hoje. Paulo e Barnabé se tornam fundamentais nessa base e depois missionários enviados para três viagens missionárias de plantio de igrejas. Três viagens missionárias de plantio de igrejas partiram de Antioquia. Em terceiro lugar, o aspecto mais histórico da fome no período do imperador Cláudio, mas o destaque maior é a solidariedade dos irmãos uns para com os outros no período de grande fome, no período de grande necessidade. Então, cada um, segundo as suas possibilidades, resolvia providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, em particular, e agora nós temos que fazer isso permanentemente. Não pode ser muito distante, não pode ser muito esporadicamente. Nós temos que fazer isso constantemente para que a igreja seja notada, vista e esse testemunho seja impactante nas nossas cidades, para que as pessoas percebam a solidariedade que há entre nós e queiram conhecer mais sobre essa vida que vivemos, a vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e nós continuamos ministrando a palavra. O acervo vai crescendo. Nunca fique sem ouvir a palavra do Senhor, nem de dia, nem de noite. Nunca fique, meu irmão, minha irmã. Hoje nós temos toda a facilidade com pendrive, você põe no carro e outros meios. Pendrive já está ultrapassado também. Você pode utilizar outros meios. Nunca fique sem se alimentar da leitura bíblica, de outras mensagens, de outros obreiros, de outras palavras, de outros pastores e pastoras, e missionários e missionárias da sua denominação, mas nunca fique sem ouvir a palavra. E se quiser estar conosco, nós estamos em Embu das Artes, nós estamos em Cotia, nós estamos em Vargem Alegre, nós estamos em Vargem Grande, lá em São Paulo, nós estamos em Campo Limpo Paulista, nós estamos em vários lugares. Se quiserem estar conosco, aqui em Entre Folhas e em Vargem Alegre, também estamos nos reunindo e começando esse trabalho. Que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe a todos os irmãos, todos os cristãos em toda a terra, para que nós vivamos dentro desse parâmetro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Hoje e para sempre. Amém, amém e amém.